3399, passa nível 140, chame o centro 1251, alterna 1-3325. 251-3325, muito obrigado, senhor. Tenha um bom dia. 3399. Webjet, Whisky, Juliette, Juliette, pronto para ingressar no pátio principal até o portão 05. Cuidado, Whisky, Juliette, Juliette, reporte ao término do reboque. Gente, reportarei o término. Solo Salvador, Webjet, Whisky Juliette, Juliette finalizou o reboque, botão 05. Obrigado e um bom domingo. Gente, Whisky Juliette, Juliette, bom domingo, frequência livre. Bom dia. ponto de ônibus. Está suspendido.